de bunda de pernas. O Águia da Amazônia chega pra fazer a festa de aniversário. De 141 anos. De vacinação política. E a gente agradece toda essa multidão, todo esse povão que hoje veio prestigiar essa grande festa. Muito obrigado mesmo de coração a cada uma das pessoas que vieram, dos outros municípios também, parabenizar, cantar os parabéns aqui no Portal da Amazônia, Portal do Marajó, Ponta de Pedra. Pedras fica na mais conhecida região de Marajó, a cerca de 42 quilômetros de distância da capital Belém. É uma cidade com cerca de 28 mil habitantes e conserva a atmosfera histórica que vem desde seu povoamento no século XVIII, quando os padres mercedários se instalaram na aldeia dos Moanás. A arquitetura da cidade é toda colonial, com aqueles casarões antigos e até mesmo o conhecido prédio da prefeitura e a igreja principal que se mantém intactos durante décadas. E nesta noite, queríamos comemorar com todos vocês o aniversário de 141 anos de emancipação política de Ponta de Pedras, o Portal do Marajó. Nossos agradecimentos ao prefeito Pedro Paulo, à organização da Secretaria de Cultura e à realização da Prefeitura Municipal deste município. Agora! Agora! Preparem-se para voar com o Águia da Amazônia. Pop Som. O som, o projeto mais moderno e tecnológico da atualidade. Olá, Davidson. Estamos na área, garoto! Sempre aqui! Olá, DJ Jaderson. Bora, meu gordinho, Olá, Jean Apolo. E aí, Ponta de Pedras! O show está autorizado, meus DJs. Para clarear os céus desta linda cidade, chega até vocês o voo mais imponente de todos os tempos. Pop Som. Águia da Amazônia. Pop Som. Vai pra cima, meu águia. Levantando o voo. Sobrevoando Ponta de Pedra, Jean. É Pop Som. Vá meu águia, vá pra cima meu águia, levantando o voo, subindo, agora meu pop, abra suas asas pra família, mostre todo o seu brilho, brilhando. Mostre toda a sua beleza, meu pop! Brilhando, meu pop! E... Dá-lhe a bicada violenta! Dá-lhe a bicada violenta! Bicada! Dá-lhe a bicada violenta! Violenta. Só quem tá feliz bota a mãozinha pro céu aí que eu quero ver. Quem não tem hora pra chegar em casa bota as mãozinhas pro céu. Bota a mãozinha pro céu, quem tá muito feliz hoje. Quem veio cantar os parabéns pra Ponta de Pedras, bota a mãozinha pro céu. Ele vai pra cima. Solteiro, bota a mãozinha pra cima. As mulheres que não dependem de ninguém, dá um grito. Vai começar. Sabe quem chegou? O Águia chegou. O Águia chegou. O Águia chegou. O Águia chegou. O Águia chegou. O Águia chegou. Chegou, o águia chegou, o águia chegou. Minha torcida do Paysandu, minha torcida do Leão. Quem ama a Ponta de Pedras, dá um grito. 3, 2, é pop. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Quem gosta de fazer amor no escurinho, bota a mãozinha pra cima aí. Quem é que não vai trabalhar amanhã, dá um grito. Então, 3, 2, 1, pega! Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Cadê o grito dos homens? Cadê o grito dos homens, trabalhadores, com amor, com uma veia, com coração? Eu quero ver o grito dos homens assim, ó. Trabalhei o ano inteiro e amanhã eu tô de folga, porque eu mereço. Cadê o grito dos trabalhadores, dá um grito? Parabéns, Ponta de Pedra! Pop som, pop som. Juninho, beijou, botou na Léo. É nóis. Eu quero ver vocês cantar, quero ver vocês cantar agora. Eu quero ver vocês cantar, porque aqui no Poder de Pedras, porque aqui em Poder de Pedras é assim, ó. São amores, amores que matam. Agora, e doida, vai, maestro! Faz o barulho! Parabéns, meu prefeito! O pop é louco, o pop é bagulho louco! O pop é louco, o pop é bagulho louco! O pop é louco, o pop é bagulho louco! O pop é louco, o pop é bagulho louco! O pop é louco, o pop é bagulho louco! O pop é louco, o pop é bagulho louco! O pop é louco, o pop é bagulho louco! O pop é louco, o pop é bagulho louco! Pop é o pop, pop é o pop, pop é o pop, pop é o pop! Bota a mãozinha direita! Mãozinha direita pra cima. Tem alguém do Flamengo aí, tem? Tem alguém do Corinthians aí, tem? Tem alguém da seleção de Ponta de Pedras aí, tem? Bate na palma! Já, já, já, já! Com vocês, o maestro DJ Davidson! Acho que isso aqui não acontece só comigo, não. Cadê o grito dos homens que estão casados aí? Bota a mãozinha pra cima. Casados, de verdade. Cadê o grito dos homens que estão casados? Cadê o grito dos homens que estão solteiros? Esse exemplo aqui é pros solteiros, olha. Fala. Amor, tô tentando te ligar, sei lá, só tô dando desse recado. O que é que tá acontecendo contigo? Por que você desapareceu? É simples! Sabe por que eu desapareci? Porque eu tô em Ponta de Pedras, porra! Eu tô no pop! Eu tô no pop! Eu tô no pop, eu tô no pop, eu tô no pop! Por que você desapareceu? Eu tô no pop, eu tô no pop, eu tô no pop, eu tô no pop! Vocês cantando, quero ver, quero ver! Amor, eu sei. Meu secretário! Meu secretário Alberto! Amor, um grande abraço, você, Marinho! Mas vamos tentar conversar! Meu prefeito Pedro Paulo! Eu te amo tanto, me custa tanto viver sem ti. Sente, sente. Se tu ainda me amas. Família Império, quero ver, quero ver. Quem tá solteiro, quem tá feliz, vai cantar. Quem não tem hora pra chegar em casa, diz: eu tô de pé. Mais alto, vai. Eu sou de Salgue. Cadê o grito das mulheres solteiras? Quero só as solteiras. As mulheres que não dependem de ninguém, dá um grito. Eu gosto quando a gente dança assim de vazio. Vai, a bola pro pai, vai novinha, vai. Descendo, descendo, vai. vai, a bola pro pai, vai novinha, vai. Descendo, descendo, vai, a bola pro pai, vai novinha, vai. Descendo, descendo, vai, a bola pro pai, vai novinha, vai. Vai descendo, descendo, descendo, vai, a bola pro pai, rebola, rebola. Vai, descendo. Vira o pé no chão, água, vai, vai. Amigo faturando, tu tá legal. Só quem é de ponta de pedra, X! Vem sentando e é. E pras meninas danadinha. E não para não na minha. Vem, irmão, seu Viana! Meu Cleiton, você Ronald, tamo junto. É mega Paulão, mega Paulão, mega Paulão. Eu vou pro Bali da Gaiola, na intenção de beber. Te vejo no Bali, já chego sarrando do jeito que você gosta. Eu te deixo excitada, te levo. Só quem é campeão para esse de... Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Você! Hoje vai ficar de marola. Senta pro chefinho com o jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Minha torcida aqui, minha torcida, de verdade. Só torcendo pra Paysandu, levanta a mãozinha. Deixa a mão, torcendo pra Pão, deixa a mão. A torcida do Rimo, bota a mãozinha pra cima. As duas maiores torcidas do Morte, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. 3, 1, isso é pop! All you people in the house, get up and scream and shout. Vai, say hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Poppin' pillies, man, I feel just like a rockstar. E doida! E doida! E doida! E doida! Feeling like a popstar. Meu amigo particular, RAK Veículos. Tamo junto, Marinho. O homem das refrigerações. É nóis, papai. Segura mais, segura aí, segura aí, segura aí. Papai do céu, abençoe muito essa cidade aqui, ó. Ponta de Pedras. Só quem tem orgulho de Ponta de Pedras e quem tem fé em Deus, bota a mãozinha pra cima. Porque esse aqui é o nosso hino de Ponta de Pedras. Carimbó. Marajó, lá onde a gente faz sucesso. Carimbó! É carimbó pra lá, é carimbó pra cá, é carimbó em Ponta de Pedras, é carimbó em Belém. É carimbó pra lá, é carimbó, é o hino, é carimbó em Ponta de Pedras, é carimbó gostando na humildade, bota a mãozinha pra cima aí. Quem é do pop de verdade, bota a mãozinha pra cima. Põe a mãozinha pra cima direita e bate com a esquerda assim, ó. Oh, oh, oh. É pop! Então som da maestra! E terça-feira, ponta de pedra! É pop, é pop na veia. Sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Até o pop! Até o pop! Olê, olê! Bate na palma! Você vai fazer, mano? Wi-Fi. Wireless. Que é isso, Gia? Fala pra mim, meu irmão. É o Boombox do Pop, maninho. Boombox do Pop chegando pra galera. Hoje aqui em Ponta de Pedras, meu irmão. O show que revolucionou. O show do radinho. Bota a mãozinha pra cima. Bota a mãozinha pra cima, e assim ó, pro lado, pro mão, pro lado, pro mão, pro lado. O boxe do Bob! Isso aqui só pra quem é velha guarda vai saber. Vai valendo! Everybody's going to the party, have a real good. E doida! E doida! E doida! E doida! Dancing in the desert, blowing up the sun. E doida! E doida! E doida! E doida! E doida, e doida, e doida, e doida, e doida. E joga a mão pra cima e bate na palma. E já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já. Parabéns, ponta de pedra. Vocês sabem, né, que uma fita tem um lado A e também tem um lado B. Tem uma surpresa aí pra vocês que gostam. Parabéns, prefeito! Vou lhe contar uma história, uma menina que eu tinha que adorava jerecar. Meu secretário Alberto! Duas horas, quatro horas. Obrigado! Meu prefeito Pedro Paulo também, valeu, GG! Era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jerecar. E vai, e vai, e vai, e vem, e vem, e vai, e vai. Quem tem mais de 30 anos, bota a mãozinha pra cima. Só quem tem mais de 30 aí. Só quem é velha, guarda em aparelhagem, bota a mãozinha pra cima. Aí a gente vai assim, ó. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Parabéns, ponta de pedra! Sozinho eu preciso de carinho e o que eu quero é te amar. Força que esse brega está rolando lá no meio do salão e o que eu quero é... E agora? Quero por favor dançar contigo. Obrigado, meu amigo! Fator Leão! Afogar essa paixão. Meu amigo Juninho do Peugeot, minha amiga Carlinha também daí com a gente. A Isa Ribeiro! Você nesse... Alô, Tabazinha! Que fronteira, hein? Com minha mão. DJ Matheus Ferreira também tá aqui na área comigo. Obrigado, maninho. Alô, Nanã! Pop som, pop som. Eu vou cantar essa canção pra você. Ela não é o gererê, mas tu tens que aprender. Vem pra cá que eu vou dizer como você vai fazer. Vem menina, vem mexer. Vem que vem! Eu vou cantar essa canção pra você. Ela não é o gererê, mas tu tens que aprender. Vem pra cá que eu vou dizer como você vai fazer. Vem menina, vem mexer. O caqueado, vai, vai, vai, vai. Ela não é o gererê. Davidson, Davidson. Essa tem mais notas pra você. Ela não é o DJ Davidson. Essa tem mais notas pra você. Terurê! Terurê, terurê, terurê. Amigo Elson, taxista também, Janete, primeira dama aí, o Maurinho, DJ Juca, cara de lata aqui no pop. Eu quero falar com ela, eu preciso me entregar o meu amor, dar meu carinho pra ela, o meu calor, vou dar todinho pra ela, só pra ela. Matheus Ferreira, Carla, da Bislime. É só dela, a menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela, eu preciso me entregar. Prefeito Viana, DJ Ronald, DJ Dejailson. Meu amor, é dia para nós, o sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de entroncamento, em uma passarela da BR-316. Lugar aonde... Nosso amigo Júnior Moraes, secretário de obras, está aqui comigo também. Libera, papai! Libera, libera pra mim. Veja isso, toda a equipe morcegão. É que eu tô afim. Na estrada, família Mega Ciclone também, Furacão Marajoara do Rio, Fortaleza. É que eu tô afim. Bora! Aplica. Vai que eu virei DJ Ronald de curtido pop. Quer dizer, dizendo que é tão bonita, mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, dizer Jorge, Mamuita, toda a galera de Cachoeira do Arari aqui com a gente. Era logo essa parada, uma noite não é nada, eu sei que você tá afim. Comigo ela não quer, não quer, não quer, não quer, de jeito nenhum, e ainda diz que é, mas assim, aplica. Rodrigo Brown, tá aí comigo, alô Rodrigo Brown! Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonita? Tony Edson, com ele, a saudade moderna. Na Zona Sinistra, campeã do Sub-17, obrigado, hein? Meu amor, é dia para nós, o sol está nascendo e o vento está soprando. Obrigado, os amigos também, da produção, do Mega Paulão, o Eldo, Ronald, o Alan, o Nega, o Rony, é só uma família, meu irmão, aqui no Pop. Aqui no Pop São. Richard, o Rick, Nick, Ellen, de Margarina, de Margarina. Libera, papai, libera, libera. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, dizendo que é tão bonito? Deixa assim, deixa assim, deixa assim, deixa assim, deixa assim. Libera, garoto! Pode chamar que ela vem. Pode chamar que ela vem. Mexendo o peitinho, balançando a bunda também. Mexendo, mexendo. Pop som, pop som, pop som. Olha como ela tá toda gostosa. Olha como ela tá toda gostosa. Como é que ela tá? Faz toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Faz toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o Livinho vai... Os guerreiros GDG do Guarajá, alô DJ Neto Pressão. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar. Se tiver muito excitada, pode bora, dançar. Bora, bora, bora. Eu tô vidrado. Vem você. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Alô, Nanã! É igual a gente, meu parceirão, Nanã! Faz tum, e a bunda dela bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. E o grave faz tum, e a bunda dela bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. Bora meu parceiro do DJ Ronald, já tá tocando e vai começar. Pra galera do Mega Paulão, obrigado pelo carinho de sempre. Quero ver só. Família Zona Sinistra, o David Modesto, o Toninho, Andinho, Luquinhas, acompanha a Verdinha, o Elvis, o Alessandro, Alexandre também aí com a gente, o Anderson, Luciel, Gabiruta. Vai, acompanha. O grave faz tu. Zezé, bem basiquinha. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra dançar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra dançar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra dançar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra dançar. O WM chama a lama e a gente vai dançar. Vai paralisar com bunda no chão. Vai parar. Olha o parceiro Charlie Jô e da Braguinha, Tariane Machu. No escuro da tua inveja, a minha alisa é eu. Vai paralisar com bunda no chão. Vai para. Vai para. Meu medo tá na área. Junto, Marinho. Traito Viana, meu irmãozão. Ela vai ser bruxa. Essa é bruxa, não é ser bruxa, não. E vai dançando. Chama as amigas pra afrontar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. DJ Daniel, Augusto, DJ André, Santana e toda a galera aí do Poderoso Boy. E as gêmeas na canção vai para ali. Popson, o Águia da Amazônia. E quem vai chegar em casa muito chapado hoje, bota a mãozinha pro céu, pro céu, pro céu. Junto com o Flavinho, o Alex, Rivaldo, Vice da Curtição. Ela vai no chão, chão, ela vai no chão, ela vai no chão, chão. Chama de bunda de pedra, essa aqui no pop. Hoje eu não quero voltar pra minha casa, não. Pra minha casa, não. Quem vai ativar o modo agora? Eu vou virar o quadro Assunção. Chão, ela vai no chão. É pop som. O grave bateu e o pop é pressão. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. É paredão que fala, é? Rabeta no chão, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta no chão. Fica o pop no chão, o pop no chão, o pop no chão, o pop no chão. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Meu prefeitão, Pedro Paulo! Parabéns, hein? Quem é Jéssica, Ellen, Daniel, Isiane, Cleber, Emanuel, equipe passando a força. Que o pop vai tocar, acompanha o grave, prepara a novinha pra chegar a rabeta no chão. Davis e Jean Paulo, comandando a pressão. Chegou o momento e agora novinha, faz o teu nome, faz o teu nome. Faz, meu águia, faz. No chão, vai, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão. O grave bateu. O arrasta fogo do Pará. Vai no chão, vai no chão, vai no chão. Vai no chão! É paredão que fala, é! Rabeta no chão, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta no chão. Vem no pop no chão, o pop no chão, o pop no chão, o pop no chão. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Sum! Rabeta no chão, rabeta. Rodrigo Bro! Meu parceiro Rodrigo Bro! Rabeta no chão, vem no pop. Juninho do Peugeot, meu zagueirão! O pop no chão, o pop. Meu centroavante! Motora Léo também daí com a gente, obrigado, Maninho. A Carlinha, a Tatazinha, Raíssa Ribeiro, as amazonenses do pop. Romário da Calvin Klein, também distribuidora do Tidinho. Faz, meu águia, faz. Quer faz? Faz, meu águia, faz seu nome, meu águia. Nossas taxas do pop, maestro. Bora fazer assim agora. Leitinho, leitinho. Só quem tá afim de se apaixonar nessa noite, bota a mãozinha pro céu. Quem já tá arrumado, quem já arranjou aí um gato ou uma gata, bota a mãozinha pro céu. Aperta ela ou ele bem forte, beija na boca e canta assim, ó. Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos. Exagerei no perfume pra te impressionar. Cheguei mais cedo pra te ver chegar. E você chegou. Você chegou atrasadinha, mas tava linda. E a boca calou. O massa! Lá na baixada daqui com a gente! Vai! E vá na fé, aposta nela que ela é uma boa menina. Vamos! Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dor. Anderson Oliveira, não chega aí comigo, Anderson Oliveira, atrás do águia. Comigo que pra isso eu tenho dor. E daí que é nosso primeiro encontro. Hoje te vejo pronto. Vem, chega pra resenha, pega o G. Ei, maestro, libera mais uma pra galera cantar, maninho, vai. Já doeu. Bruninho de Van, Bitola, Rafael, Sassá, Rosa, Jamigo, comandante Isaac. Tanto fiz que agora tanto faz. Com as mãozinhas pro alto, a mãozinha pra cima, vai. Jogando pro lado e pro outro, pro lado e pro outro, pro lado e pro outro. Apanhou, apanhou, que cansou. Joga pro lado e pro outro. Na minha cama cê fez tanta falta. E o meu coração. Quem souber vai cantar, hein? Não tem mais. Vou deixar com vocês. Tá fácil de entender. Você me deu aula de como aprender. Quem sabe canta? Assim, ó. E o quê? O quê? Não tô nem me reconhecendo. Já esqueci o caminho de casa. E não uso minha cama faz tempo. Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo. Chorando em qualquer ombro, sem beijar nenhuma boca. Dando fora pra te ver entrando na minha vida uma hora ou outra. Mãozinha pro lado e pro outro, vai! Eu tô solteiro e o coração tá namorando. Status que eu não queria. Eu não sabia a falta que fazia. Até que eu queria alguém, mas quem diz que eu mando? Eu tô solteiro. Eu tô solteiro e o coração tá namorando. Bora mais uma, garoto! Atende aí, bebê! Vai! Fala comigo! Tua magia, Joelson Lucas, que pessoa! Ensaiando uma regaíta. Número já tá na tela. É só apertar o verdinho e liga. E agora? E ver uma dose pra mudar minha vida. Tá melhor que você tem. Bora, Matheus, Matheus Ferreira. Com inspiração. Carla tá aí com a gente, meu Deus. Além, um empurrãozinho que falta. Ai, ai, ai, ai. Pra completar essa chamada, atende aí. E o quê? Me ouviu, você me chama de benzinho. Atende. Diego, Marcelo Diego. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. O importante é que ao vivo cê me chama de Benzinho. Bora logo fazer a galera dançar, maestro. Maestro DJ Davidson. Deixa comigo, papai, vai. No começo eu entendia, era só cama, não tinha amor. Lembro quando você dizia, vou desligar porque... Pode colar, pode colar! E a gente foi se envolvendo. Guilherme Pintor do Tabanã e a sua esposa Michele, de Bunda de Pedras, curtindo o aniversário de Bunda de Pedras com toda a família Vieira. Beijo, coração não tá mais aceitando. Sou metade do seu te amo. O que é aí, hein? E é uma ciumeira atrás da outra. Ter que dividir seu corpo, a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. Na verdade é que amante não quer ser amante. E é uma ciumeira atrás da outra. Ter que dividir seu corpo, a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. DJ Alto Mix da empresa Mega Paulão, obrigado Elton. Ele é sua esposa Duda. Ir atrás da outra. Davidson, Davidson. Manda 007. E agora? E agora? Não fale mais do meu nome. Não me telefone, por favor. Não pergunte por mim. Se me esquece e some, se te ver de longe, viro a cara, finjo que não vi. Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo. Sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim, melhor não me procurar. E a família Império, Carlinhos, o Henrique Marques, DJ Luan Mix, Rodolfo, o Aldo, o Sabino, Tula, o Bala, o família que pensa que valeu. Eu soube fazer e sem mil com quem quiser eu aposto. 141 anos de emancipação. Eu ponta de pedras. No final de você e eu, que você nunca soube fazer e eu, sem mil com quem quiser eu aposto. Pega o Joker, medo, não acredito. Ela é o Anderson, né? Mas bora Anderson, ele tá de volta, meu irmão. Agora vai que vai, Anderson! Manda 007. Vai dançando, vai curtindo, vai. É pop, é pop. A voz que apaixona. Pop som. Estouradinho. Sou novo pra viver com você. Uma história de amor. Danielzinho! Muita fé! Sou novo pra ficar com mais ideia de Cachoeira, da Ararim, pode crer. Preciso experiência. Tenho medo da dor. Chora, chora, não vou. É só o vice-prefeito de Cachoeira. Tá por aqui, já na área, Marinho. Chora, chora, não vou. E nem morrer de amor. Não sei o que decidir. Tentar ou desistir. Enfrentar ou fugir. Entrar pra não sair. O Emerson Rodrigo Júnior. O meu xará, João Lino. É pop, meu irmão. É pop, João Lino. Pop. Na escola eu aprendi. Somar e dividir. Gramática e português. Geografia e inglês. Em todas eu passei. Só não me preparei pra matéria do amor. Não tive professor. Um abraço, meu Edson. Obrigado pelo carinho. Quem sucesso. Fala aqui é seu irmãozão Jean Paulo. Opa! Amor, eu não entendo isso. Se tá mudando, não aguento. Meu coração não aguenta o dano. Como eu me sinto, não aguento. Amor, amor, eu não entendo isso. Se tá mudando, não aguento. Para de lata, julga, Mel. DJ Charlie, com a gente. Aissandu e a primeira dama Jotete, Juca Espetacular. Não entendo isso. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Nosso amigo Canjica, Jean! Tá grande Canjica, meu amigo! Que broca, hein, Canjica? Eu não entendo isso. Sucesso e a rocha ponta de pedra! O que vou fazer se depois o sonho se transformar em coisa séria? Corpo, meu coração fica louco por você, aumentando ainda mais a tentação. É que eu já sei como eu sou, do jeito que vou ficar apaixonado. Que festa bonita, hein, meu irmão? Mergulhar de cabeça na... O meu parceirão, secretário DJ Alberto! Um grande abraço pra você! Alô, Cleito Viana! Bora, Ronald! O coração... Essa música é bonita demais, maestro! Eu não tenho medo de amar... Será? Mas tenho da solidão... Tão difícil pra explicar... Problemas sem solução... De amar não sei, mas de apanhar tá comprovado. Coisa do coração. E eu não tenho medo de amar. Anderson, quem tá do meu lado é o Anderson Oliveira, esse parceiro que veio por trancos e barrancos e está com a gente. E um cara que a gente tem um carinho muito grande. Obrigado, meu Anderson Oliveira. Tamo junto. Esse pop aqui é nosso, maninho. Obrigado por tudo. Por todo o esforço. E a galera da Laura, Daniel, Wani, Juninho Bob, Edilson, Vera, o Manuel Delas, o Pretinho, a sua primeira dama, Senhor Roma também, sua madame, Sapucaia, rei da beirada, o Gerson Peperoni, das cordas da linguagem. A rocha ponta de pedra! Anda 007. Davidson. Maestro. E tá mandando esse oi, por quê? Não vê que eu tenho compromisso, meu status tá valendo o quê? Cê quer pôr meu namoro em risco, já teve sua oportunidade, não aproveitou, vacilou, não vingou nosso amor. Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou. Bora dançar, ponta de pedras! Cê quer ver eu trair meu bem, nananinim. Olha minha equipe, clica o like, tá por aqui também, macho! Abraço, Alan, tamo junto, Marinho! Nananinim vem, igual ela só um. Ó, meu Cleito Viana! Meu bem, nananinem vem, igual ela só uma, igual você tem sem. Cê quer ver eu trair meu bem, nananinem vem, igual ela só uma, igual você tem sem. Por que você não sai daí e vem aqui? Pode invadir, pode chegar, pode ficar no meu quarto, no meu abraço apertado. Duvido que cê vai querer ir embora, não apavora. Depois do amor a gente vai fazendo jogar o espetacular. DJ Jales, Maurício, cara de lata, Elson, taxista e a galera do Cuipiranga. Dia desse só ver sua foto não vai me esquentar. Amar você de longe. Obrigado, meu amigo Juninho do Peugeot. Valeu mesmo pelo carinho, isso que eu digo, meu irmão. Tem que dar moral pra quem dá moral. Rompendo fronteiras, ele da mesma forma. O meu parceiro Motora Léo, minha amiga Carlinha, direto de Santa Isabel do Pará. Minha amiga Raíssa Ribeiro, Tatazinha também, obrigado. Apertado, duvido que cê vai querer ir embora. Da mesma forma também as Najas do Pop. Depois do amor, é a galera que sacode o grupo dos CDs ao vivo. Não, eu fico só de olho, só de olho. Mas eu só gravando. Aguento mais a tela fria desse celular. Só ver essa foto não vai me esquentar. Amar você de longe é tão ruim. Te quero ao vivo e a cores. Olha, galera, já tem CDs ao vivo da festa de hoje. Hoje tem promoção aí, louro. Não, então pronto, a promoção é R$5. O CD ao vivo tem aqui na mão também do meu parceiro da produção do Pop e ali na House Mix, galera. Você tem um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa aqui. Edilene do Petróleo! Tá braguinha, Edilene, um abraço! Posso fazer cafuné no cabelo, vigio seu sono, sei lá. Até prova o seu beijo, pra ver se a barba vai me arranhar. Eu posso ser fiscal do seu olhar, nem preciso apagar. Pego sua toalha, pra quando você sair do banho. Cereza ao vivo, liga o nosso amigo segurança do fogo. Bora, segurança, e agora, papai? Hoje, quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar, meu bem, testa esse amor em mim. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar. O molequinho, o Tônio, o neguinho, tudo doido, pode, ele errou. Vai, me prenda, me abraça, não saia. Aceita esse emprego de cobaia. Bora, maestro! Vamos detonando pra galera! O Estouradinho. Bora acelerar mais um pouquinho aqui as batidas.